Alfa 3171, no 02 para puxa acionamento e aguarda autorização. Alfa 3171, autorizado para Guarulhos, o nível de voo 340 pela rota Peruísque 58, corrijo, pela Peruísque 50, decola da pistão no zero com curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione o código 5566. Autorizado Guarulhos, pelo nível 350, da Peruísque 50, decola pista 10 com curva à direita, o controle 119.8, a torre 118.6 e o transponder 5566, 3171. Correto, 3171, aguarde a autorização para puxa acionamento, a pista estará liberada às 9h30, 0930, aguarde a autorização para puxa back acionamento. Vai aguardar, está 3171. Autorizado Campinas, nível de voo 360, pela rota Peruísque 58, decola da pista no zero, curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle 119.8, torre 1186, acione 5570. 3-4, Campinas, nível 360, Peruísque 58, Gole Gonza, 198, torre 186, transforma 5570. Correto, 5570, chame para acionamento e pushback 4069 da Azul. Gente, abraço. Alô, tem como coordenar o 320 da Azul devido à prefácia? Afirmativa, aguarde a cópia. Aguarde, muito obrigado. Controle voo 1804, bom dia, informação hotel. Usado nível 320. Gente, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Confirma a informação, solo, é a Índia? A condição de permanência? Afirmativo, ainda a Índia. Gente, o vento é calmo, né? Vento calmo, o vento está variando com 1 nó de intensidade. Muito obrigado. Salvador, bom dia, Variclog 65, 18, diante da informação ativa, cruza 170 para 150. Log 658, Salvador, desça para 3000, chegada Mari, 1012. Para 3000, chegada Mari, 1012, 65, 18. Controle Salvador, gol no 607, bom dia, cruza nível 190 para 120. 607, chegada Bonf, desça para 6000, ajustado em 1012. Desce para 6000, ajustado 1012, voo na 607. Controle Salvador 135, 17, informação Índia, bom dia. Cruzando 50 para 130. 517, desça para 8000 com 1012. 8000, 1012, 39 para 10. Anotei a solicitação, 3517. Obrigado. Salvador, total 99, ano 0, informação Índia, bom dia. Dia, desça para 7000, chegada Mari, 1012. 7012 mais 99 zero da total. American 980, bring it to 2000. It's 2000, American 980. American 980, again, tax control frequency 1095. Sorry, 1935. 11935, American 980, thank you, goodbye. Bye. Touch American 980, leaving 4047 for 2000 feet. Touch American 980, and the radio vectors to the left are reading 180, the limits look like squash. 180 on the heading intercept localizer course, American 980, thank you. Afirmativo, chame agora 11935. 11935. 2000 feet, 1012, American 980. Controle Varig Log 6518. 6518, iniciei edição 180 nós, número 2. Passou o vetor para sequenciamento, mantém a proa, foi na proa 035. 0035, reduzindo para 180658. Solicito R9 da 10. Ciente, solicitação de R9 para o 1804. 1804, graças. Voo no 607, velocidade 220 nós. 120 nós na 607. Faça por gentileza uma, um cheque na frequência 118.6. Opa! Salvador, é o Azul 4069. Azul 4069, você recebe 2? Recebe alto e claro. Ciente, grato, pode juntar o solo 1-2-1 da Simaldosa. Ciente. Ô, Torre, é o 4069, a gente pode treinar o inglês na hora que a gente chamar? Sim, preciso. Tá ok, então a gente vai fazer chamada em frente. Então, muito obrigado aí pela operação. O ajuste para 2000 pés, 050 Pro. Procedimento RNAV, 190. Ciente, 1715 RNAV, ciente. O 1804, curve à direita, vai na proa 235. Direita 235, voo 1804. Front plate for the approach, American 980. 1804, chame 11935. 11935, voo 1804. Patrulhe Salvador, bom dia, é o voo 1804. American 980, cleared for the approach runway 10 and confirmed cleared descent below 2,000 feet. Clear down, clear left, come establish localized course number 1. 658, mantendo 180. Incente. Curva direita na proa 70, informa estabilizado, 6508. Direita, proa 70, informa lá estabilizado, 6508. Golo 804, mantém a proa, desce para 2000 pés, ajuste no 012. Descendo para 2000 pés, ajustado no 012, Golo 804. American 980, localizer. Localizer na Alpha Rotale, frequency 186. 1186, American 980, Monte. 1186. PR9, velocidade indicada. Velocidade indicada 2009. Reduzir até 180 nós. 804. Relativo reduzindo até 1980, Gol na 804. Controle Salvador, Gol na 607. 607. Está sob vetor, mantém a proa. Desça para 3000 pés, ajuste no 012. Mantém, desça para 3000 pés, no 012, ajuste na 607, mantendo a proa. Tower locked. Ok, continue approach, I'll call you when the gear is down, American 902. 804, curve à esquerda, vou na proa 190, número 3, aguarde para o voo 366. Limite nesta proa com o seu localizador. Afirmativo. De esquerda para o 190, limitado ao curso da final, batendo agora 1809, gol 1804. Sete velocidade de cada? 220. Vai reduzir até 180 nós, número 4 na aproximação, curva esquerda para o 200, limite de Ronet. Sente curva esquerda para o 200, reduzindo para 1809, na 607. Afirmativo. 804, na presente, vou na proa do 366, autorizado final RNAV, desce até 2500 pés. Na proa do Sierra Victor 366, descendo para 2500 pés, voo na 804. 607, curva à esquerda, vou na proa 195, limite ao curso do localizador, aguarde para voar o 366. Sente curva esquerda para 195, limite ao curso, aguardando para voar o 366, na 607. Thank you, display threshold 90 meters and clear to land runway 10, American 980. Dispersion 90 meters. 90 meters, okay. Estou aguardando para redução, ok? Afirmativo, lateral 1809, voo 1804. 1607 vai descer até 2500 pés, o ajuste no 012, reduz 180 mais para o sequenciamento. Para 180, desce para 2500 na 607. Ativa, mantém a proa, o tráfego precede 2 milhas e meia, sua esquerda. Sente, mantém a proa na 607. Chame 1-1-9-35. 9-35, obrigado. Salvador, 3-1-7-1 para o site, 1-98, 4 horas e 8, alterna Galeão. Chama 0-2, número 5 na aproximação. 3000 pés, reduzindo agora 1-809, se terminar para 1-0, posso pelo voo 366? Negativo, posso pelo, só vai manter a proa sobre o vetor, aguardando o voo 366. Ok então, posso pelo, mantém a proa, tá 3507. 607, autorizado 366, desça para 2500 pés, altímetro 1012, gol no 607. Autorizado ser aviso 366, 1012 ao ajuste, 2500 pés, na 607. Redução 180 nós, direita pura 240, limite magnético no 30 de Simbra, tá em 35 no 7. Ok, direita 240, limitado no 30 de Simbra, tá em 35 no 7. 280 nós para sequenciamento. 1809, 35 no 7. Seu tráfego na sua posição 12 horas e 5 milhas, cruzando 3400 pés. Negativizou. Eu vou no 607, desce 2500, autorizado a RNAV, informe estabilizado. Desce 2500, autorizado a RNAV, mas mais estabilizado, no 607. 69, agora foi pronto para o push. Autorizado, reporte para o TAC, 4069. Cortar lá. 1935. 119-35, total 99. Do 366, desce 2500, 2012, vamos estabilizado na final da Renave. Vamos 366, confirma a descida. Desce a 2500 pés, 2012, forte na final da Renave. 2500 pés, 2012, informar na final da Renave, 135, 17. Afirmativo, reduz até 180 nós, tráfego que precede, 5 milhas à frente. Ah, já está reduzindo aqui para 150. Salvador, total 9990. 9990, o vetor é para sequenciamento, vai curvar à direita, proa 050, limite radial 320 do VR de Salvador. Tem a tráfego na sua posição 2 horas, 8 milhas, cruzando 4100 pés, era 9 da tarde. Ok, o vetor, direita proa 050, 320 do VR de Salvador, limite total. Total 9090. Desconsidere, retoma a navegação, vai na proa de Simbra, reduza para 180 nós. Total 99190. Simbra reduzindo 180 nós, total 9990. Tá mantendo 4000. Tio, desce 2000 pés, ajuste no 0 no 2, total 9990. 2000 no 0 no 2, total 9990. Uno 795, chame 119-35. 119-35, Uno 795. Vamos descontinuar sua aproximação, ok? Ok, senhor, só que para reduzir eu preciso de um tempo, tô tentando aqui. Só tô dando um alerta. 3-6-6, estabilizado. 07 Torre, 118.6. 18.6, obrigado. 3517, curva à direita e vai na proa 155. Direita 155, tá 3517. Oi, Salvador, mantive a Gona 7 na frente. 715, tá sob vetor, vamos até a correção. Curva à esquerda vai na proa 215, limite o curso do localizador. Esquerda 215, Gona 7 na frente. 357 mantendo 1409. Mente 3517. Bargue log 6518, autorizado táxi, via Alfa, após Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Brother mais Tango Lima. Informação ao Juliette. Tango Lima, chegada a Mari, 250 nós, 9000 pés, 2012. 9.012 na Mari. Controle de Salvador, Bolívia. 3179, desça para 5.000 pés, 220 nós na velocidade, para a coordenação de tráfego 1.012, a chegada é bom. 5.000, 1.012, 220, extensão RNAV 90, 3179. Seguinte, anotei. Autorizado RNAV para 3597. Cruzado, sinal RNAVE, plano 357, tráfego 5 milhas à sua frente. Ele já reduziu o máximo aqui, 357, está considerando. Aguarde transferência. SA1, 1935. 1935. 53, PRO 240. 353. Vetor para sequenciamento, curva à esquerda, vai na proa 215, limite o curso do localizador. Proa 215, solicita sinal RNAV. Ciente, vamos até 215, aguardando a autorização. Mata. 1795, desce 2500 pés, altímetro 0112, curva à esquerda, vai na proa 140, limitado pelo localizador, aguarde autorização para 366. Esquerda, proa 140, 2500 pés. Ou 1795. Ah, primadão, tem condições de encaixar a nossa decolagem, senhor? A gente tá vendo que tem, acho que 5 ou 6 avião na aproximação aqui pelo nosso equipamento. O problema é que tá com 5 a 4, 5 milhas de separação entre eles. Ok, ciente. 1607, segue trem autorizado por último. 1-0, vento 050 graus, 022. Nível pouso, pista 1-0, voo na 607. 04, prossiga o táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, vai chamar para ingresso na Juliette, 04. 160. Vamos fechar no 5, inicie redução para aproximação. Correção. Vou manter 180 nós inicialmente, no 7 no 5. 8 aeronaves, agora no 7 no 5. 3 tráfego cruzando a sua posição 12 horas, 7 milhas e meia, cruzando 4.100 pés, sentido aeroporto. Vai segui-lo como número 4. Positivo, sentido tráfego. 317 estabilizou. Sente a torre 118, direção 6. 6, bom dia. Eu tô total 99110, observe que você está à direita do procedimento, confirme. Corredor forte a 1.000 pés. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 5014. Informação visual, chamar a torre Salvador em 118.6, total 9990. Ok, 118.6, 9990. 3153, 10.510, altímetro 0, 1, 2, 3153. 3153, 2500, com 1012. Automativo. 3153, o senhor está autorizado a voar na proa do 366, tráfego que o precede 5 milhas à frente. Então, 3153. Positivo, na proa do 366, 3755, autorizado final em Renave, quanto estabilizado? Autorizado final em Renave, voar 695. 9 no 607. Pena no Natal. Mil P.O.B. 1642. 8-1, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118-6, o número 642. TV táxi, Juliette Alfa, ponto de espera 118-6, o gol no 607, livrou a pista. Gol no 607, prossiga via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, chame para ingressar na Juliette, no 607. Estou a 4.9 milhas. Sim, aguarde a transição. Sente, guardado. 9641 mantém proa, desce inicialmente para 2.000 pés, ajuste no 092, limite o curso do localizador. 2.000 com 1.012, limite o localizador, 964. Afirmativo.